Tenente, o vento 150 graus com 8 nós, reporta fora do solo, Ferrugem Brava. Vai aguardar para o cruzamento da final da pista 1 no 0, com proa sul devido a tráfego e aproximação. Continua a aproximação, tráfego já avistado, aguarda autorização para o cruzamento final da 1-0, Tango de Abraão. Aguardando autorização para o cruzamento da 2, Tango de Abraão. Acione 0137, Tango de Abraão. 0137. Oceaneme 1-42, após o Boeing da Gol na final, autorizado a alinhar e manter a cabeceira 1-0. Reporte liberando o final da pista 1-0, Tranquilha Brava. Primeiro cruzamento, reporte para liberar 1-0, Tranquilha Brava. É 3-2-0, vai para 6, tá? Pode descer. Controle, copiou, né? 3-2-0, passando em TAP, pode descer. 3 milhas para Itapa, está autorizado passar Itapa abaixo dos 50, vê se mantém a 2014, 6326. 648 no solo azul 1800, libera à direita e chama o solo 1219. Realizar na parte da direita, solo 219. 6326, obrigado, tá botando. Tango India Bravo, prossiga com a proa sul e chame o controle 1-19-8. Livrou o eixo, de acordo com a plataforma 0, chamar o controle 1-19-8, grato, India Bravo. Sou Alfa Juliette para o gate, aguarde confirmação no gate. Alfa Juliette, na sua. 3154, na escuta. Está estabilizado, né, aliás, Gente, a rebote da Oceané presta a iniciar a rolagem na pista 1-0, continua a aproximação aguardando a autorização de pouso, UTA 3154. São 3154, informação de tráfego, a expressão, a direita do eixo da 1-0, o helicóptero comprou a suma e interfere com a sua aproximação. Tá, afirmativo, obrigado. Fazer sobrevoos de Tuaçu e posteriormente prosseguir para qual localidade? Depois prosseguir para qual localidade? Vamos fazer um sobrevoo aqui no motor de Pituaçu. Só que estou colocando o controle. Aproximado de casa aqui. Vamos ter que ver uma outra aproximação. A marca dura 4.6. Afirmativo. E depois vai prosseguir para qual localidade? E quanto tempo permanecerá no setor? Ah, vamos permanecer 10 minutos no setor e depois volta para a Serra Novamba. Serra Novamba. Ok, temos outra aeronave em aproximação. Mantenha-se inicialmente afastado, segue para o litoral e segue para o litoral inicialmente e tão logo a aeronave da Oceaneer aproxime, o senhor retorna para o setor do Pituaçu para efetuar o seu voo pairado. Controle Salvador, boa tarde. Oceaner 6142. 142, boa tarde, contato com o radar, direto Puca. Gente, voa direto Puca, 6142, sobrevoando buraquinho, obrigado. Bahia. Oceaner 6326, completa final do procedimento, Torre 1186. Sua direita, helicóptero em baixa altitude, sem interferir com o seu tráfego na aproximação. Oceaner, completa final do procedimento, sem interferir com o seu tráfego na aproximação. Segue para o 026. Oceaner 6326, contato com 95 a bordo, 3, 4 horas de autonomia, alterna Guarulhos. 4 horas Guarulhos, 4 AB? 95 autorizado, táxi India Alfa, ponte para o Torre 18, próximo a Bahia. India Alfa, 262, 692, 96. Solo, Tan 3154, taxi Alfa, Juliette, Gate 09. Alfa, Juliette, para 9, Tan 3154. Oceaner 6314, após o táxi, ponte. 6314. Desça e mantenha 2000 pés, a porta está estabilizada no localizador com o Equador. 2000 pés localizado, vem 14, eu botarei estabilizado, final F3. Seguinte, livre pouso, pistão no zero, vento 140 graus, com 09 nós, Oceaner 6326. Autorizado, pistão no zero, 6326. Visual com foco em da companhia final da Nozero. Após a passagem do tráfego, autorizado alinhar e manter cabeceira no zero. Oceaner 6213. Meu rei, infelizmente nesse momento não será possível. Solicitou que mantivesse o perfil da subida. 626, Letrona, Eco, Cisco. 26 Alfa, reportando para o Juliette. Contará antes da Juliette na Alfa, 326. Xenemia 213, livre decolagem da 10, vento 150 graus com 8 nós. Xenemia 326, Juliette para 01. Juliette para 01, 326. Chame Recife em 1-2. 5-4, não tem conta. 5-4-5, bom dia. Chame 6-3-1-4. Estou pegando curta, 3, igual a conta. 6-3-1-4, completa final do procedimento. Posição 1 para 2 horas, helicóptero a 500 pés, efetuou sobrevoo no setor. Setor de Pituaçu, completa final, 2-1-8-6. Tráfico não interferirá na sua aproximação. Você ainda tráfico, porém, nós temos 2-6 chamações, obrigado. Até daqui a pouquinho. É. Torre Salvador, boa tarde. O Xenemia 6-3-1-4, estabilizado, curso visual com o campo. 2 linhas marcadas. O Xenemia 6-3-1-4, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso lá no 0. 6-3-1-4. O Oceanemia 213, decola 09, controle agora 119, decimal 8, bom voo. 98, Oceanemia 2, 13, bom trabalho. Controle Salvador, muito boa tarde, Oceanemia 2, 13, decolou na sua escuta, cruzando 2000, se possível, pro Adileda. Dael, autorizado pro Dael, aguardando. Pro Adileda, né? 213. Pro Adileda, Xenemia 213. Xenemia 314, baixou e travou? Afirmo. Seguinte autorizado pouso, pistão no 0, vento 160 graus com 07 nós, achando é 6314. 6314 e pouso, pistão no 0. Boa tarde, eu vou no 396, informação ótima. No 396, desça para o 050, chegada Mari, identifique. 3-1-4 no solo 1-3, libera a direita e chama o solo 1-2-1, décimo 9. Direita 19, posso ligar, até já. 4462, identifique, desça 060, chegada Mari. Salvador, boa tarde, esse é 6-1-4, quebrando na frente. 6-3-1-4, boa tarde, prossegue táxi via Alfa e reporta antes da Juliette. Alfa, Juliette, vou reportar, 6-3-1-4. Prossegue Juliette, que é o 05. Livre, Alfa, Juliette, 05, cuidado, minha 3-1-4. Salvador, boa tarde, trip 5241, informação papá. 5241, boa tarde, Rádio Ideal para Monte Claro. Como transfere? Ok, está autorizado Salvador Montes Claros, 200 ao nível, decola da 10, curva à direita. A saída é Arvó, após Elefa e após direto. O controle opera em 119 decimal 8, acena 5113, contexto. 5241, está autorizado Montes Claros, nível 200, decola da 10, curva à direita, controle da Arvó. Após a Borela, essa após a Borela, direto do Monte Claro. 19-8 é o controle, 5-1-1-3 é o transponder. Correto, quando pronto, tome para o pushback, acionamento no PAD 3, 3-5-2-4-1. Obrigado, 2-4-1. Controle Salvador, 5491, transfere. 5491, identifique, desça para 4.000 pés, ajuste 014, chegada a mão. Direito ficou para 4.000, 5491. Reduza para 2209. É 4462, reduzir 2210? 220. 220, tá passando 62. Boa tarde, de forma estimada de Caos de Fora. Caos de Fora, não, de 47, gostaria de ver a possibilidade da saída prevista. O destino e a rota? O destino é Aracaju. A rota seria Whisky, Uniforme Whisky e Coito. O senhor vai voar acima do 140? Acima? A saída então seria a Fuca, Aru. Gente, Fuca Jaru, obrigado, chamará mais próximo. 5627. Salvador, muito boa tarde, Oceanair 6321, Sente Tapapá. Oceanair 6321, boa tarde. Para Brasília, temos autorizado o nível 320, copia? Copia. Autorizado Brasília 320, via Pêndulo 17, decola 10, curva direita, saída Arbor, Elefa. O controle opera em 119, decima 8, aciona 5124, copia. Autorizado, nível 320 para Brasília, via Pêndulo 17, decola pista 10, curva direita, saída Arbor, transição Elefa, 5124 é o transponder e o controle 199.8, chanel 6321. Correto, quando pronto, também parou o push de acionamento na área remota 13. Confere, vai chamar o 6321. Frequência livre, Índia Brava. Livrar não, grato. Índia Brava. Flip 5491, copiou o controle? 5491, reduzindo para 200. 91, vetor para sequenciamento, curva à direita na proa 140. Vai passar o curso do localizador limitado pela magnética 080. Direita 140 para cruzar o localizador, limite magnética 140 de Salvador. 1390, 1396, dentro para 2000 pés, autorizado LF, reposto estabilizado, ajuste 104. Receba, reposto estabilizado 1390. 85491, limite 080 de Salvador, desculpe. Simbra, magnética 080 de Simbra. Gente de Simbra, 5491. Chané 6213, chame Recife 1251, alterne 13325. Identifique, desço 050 na chegada, Mari. 0592. Nós desço para 3 mil pés, ajuste no 0. Trip 5491, desça para 2 mil pés, ajuste no 05, reduza para 170. 2 mil pés, trip 5491. Com meu papá tango, voo local, informe o padre que encontra. Ok, intenções? Papatango Romeu Fuatango autorizado, voo local a 1.000 pés, decola 1.7, curva esquerda, corredor forte. O controle opera em 1.9, do sistema 8, aciona 0141 no cotejo. Correto, Romeu Patango POB. Também tá, que vai falar, a gente também a torre no 86. Zero para o localizador. Direita 060 para o localizador. Acender. 040. Perdão, 040 para o nosso azul 4462. Piada, Índia Novo Liberal, que voa o local, informe intenções. Uno 396, chame torre 1 no 8 decimal 612. 1 no 8 612, obrigado e uma boa tarde, até já. Espere em 1 no 9 decimal 8, aciona 0171 no cotejo. Salvador, muito boa tarde, eu vou no 396, está prezado em NGF. Boa tarde, 96, já avistado. Tem pouso autorizado, pista no zero, venha a torno 4 graus, com 10 nós. Repouso, pista no zero, com 96. Obrigado, é bom. Chame torre 1 no 8, decimal 612, 5491. No 8-6-549-3 para pushback de paramento, trip de coberta drona. Autorizado, chame táxi. Torre Salvador. Boa tarde, 4-9. Estabilizado, final de 11. Ciente, 5-9-1, rota aproximação número 2. Agora não está livre. Guardado. Não, chama o táxi. 3192, desça para 2.000 pés, ajuste no 0, no 4, reporte estabilizado, LS. Estabilizado, azul 4462. Chame torre 1 no 8, decimal 62, é 4462. Constante 86, o 4462, boa tarde.